corda bamba da vida que treta, espreita raras oportunidades pra mostrar seu valor via estreita, estreita às vezes de possibilidades. É meu pai que não esquece da letra, peita aquele que sem hombridade trata os dois com tal ar de desfeita, contamina quem não tem maldade. É só olhar e ver, quer quanto cê tem, de onde cê vem, não importa nem como chegou. É bom tá no certo e se tiver na errada vai ver o que é maldade. Mil notas de senhas a quem não tem, assina é só terror. Tem sangue no olho, maldade na mente, cria dessa cidade. Cê tenta ser forte e o mundo não aceita. Passaram seus dias, fugiram da luta, segue a guerra fria, ligeiro desvia. Cabelo à boa, cê brinca com a sorte, mas ninguém respeita. Vai chegar seu dia, espinha esfria, corpo pede água, cê esquece uma mágoa e se lembra de outra. Eu fui buscar uma razão para viver, procuro vida entre os escombros. Vi o foco da destruição junto ao poder. Vida é imposta sem desconto. Quem percebe o sarcasmo é fato que já esteve lá. Eu sei de qual lado, se tivesse contra já tinha caído, pois dentro dali só o Senhor que perdoa. A liberdade sempre vai cantar. Tá junto comigo, que é pra família e pros amigos estarem lá na hora da boa. Pra te derrubar sempre vão vir de bonde, cê tem que ser forte. Querem chegar no topo, muitos vão cair, poucos vão levantar. Não espere ajuda, não existe uma muda pra estourar no norte. A fita não é essa, bro. A cara confessa, não é esse o caminho. Cheio de querer ser forrado de verdade, mas ninguém vive sozinho. Raízes e caules, termos naturais. Quem vê seu caminho tá tendo de sobra transtornos habituais. Esperança em declínio, me diz o que sobra. Quem ganha com isso? Minha parte eu dispenso. Cada gota de orvalho carrega um valor. É o ar que eu respiro, tamo na corrida do último sinal de amor. Pra morrer de tiro, o relógio não poupa e o tempo não apagado. Tritado comigo e com toda essa corja que chamamos de amigo, e não existe remédio. Eu já contei as horas que hoje reclamo não ver. Corri dessa vida pouco pra guardar, tanto que não se deve esquecer. Não aceite mentiras porque a vida cobra, meu mano, não pague pra ver. Fato já esperado é o final de outra história, e é bem nessas horas Deus passa a existir. Eu lembrei da oração da minha mãe que ecoava na casa, e ela em silêncio. Eu lembrei do meu pai e do quanto meu velho trampava. Um dia eu convenço, eu pensei na minha avó e percebo como o tempo passa. Não tava nem vendo as voltas de um relógio, só que essas não voltam e Deus passa a existir. Eu fui buscar uma razão para viver, procuro vida entre os escombros. Vi o foco da destruição junto ao poder. Vida é imposta sem desconto.